de uma mulher que vivia curvada e não podia endireitar-se. Porém Jesus, a vendo, chamou-lhe e disse: ó mulher, hoje estás livre dessa tua enfermidade. Foi quando o príncipe da sinagoga o repreendeu, dizendo: hoje é sábado e não convém que neste dia alguém seja curado. Ele não entendia que o nosso Jesus não é preso no tempo e tem todo o poder. E se ele decide que vai fazer milagre, não é o calendário que vai lhe deter. Porque o nosso Jesus faz milagre todo dia e tem bênção pra todo mês. Enquanto estou aqui louvando, algo novo ele já fez. As semanas vão passando e o povo vai testemunhando o poder que Jesus tem. E pra receber milagre não tem hora e não tem dia. Não precisa pegar senha e não há burocracia. É só usar a sua fé e clamar a Jesus de coração, porque o poder e a autoridade em suas mãos estão. Pode ser hoje o dia da tua bênção, pode ser agora a hora da tua vitória. Eu posso ouvir pela fé você amanhã testemunhando o milagre que recebeu agora. Posso ver pela fé o doutor perguntando: onde está a doença que eu vinha tratando? Escolha um dia só pra agradecer a bênção que hoje você vai receber. Deus tem um milagre pra você. Segundo um novo milagre, a cada minuto uma porta ele abre, a cada dia ele muda uma história, a cada semana coleciona vitórias, em todo mês ele está salvando. É mais um ano que o inferno está esvaziando, porque todo dia Deus está trabalhando e um novo milagre está realizando. E ele faz milagre todo dia e tem bênção pra todo mês. E enquanto estou aqui louvando, algo novo ele já fez. As semanas vão passando e o povo vai testemunhando o poder que Jesus tem. E pra receber milagre não tem hora e não tem dia. Não precisa pegar senha e não há burocracia. É só usar a sua fé e clamar a Jesus de coração, porque o poder e a autoridade em suas mãos estão. Pode ser hoje o dia da tua bênção, pode ser agora a hora da tua vitória. Eu posso ouvir pela fé você amanhã testemunhando o milagre que recebeu agora. Posso ver pela fé o doutor perguntando: onde está a doença que eu vinha tratando? Escolha um dia só pra agradecer a bênção que hoje você vai receber. Deus tem um milagre pra você. Deus tem um milagre pra você. Pra você.